já estamos ao vivo. Decadentes número 199. É, estamos chegando mais uma vez ao número cabalístico de número 200. Estamos cheios de planejamento. Meu nome é Jairo Viana e vamos comentar a partida contra o Paraná. Estão aqui comigo meus companheiros. Em primeiro lugar, diretamente de Gibraltar, Felipe Deleucas. Dê sua boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente, né? E vamos comentar mais uma partida de qualidade duvidosa. Eita, doido. De volta ele, a lenda, o mito, o Alisson Fernandes, com a câmera aberta. Atenção, o que você vai compartilhar, Alisson? Pelo amor de Deus. É, isso aí. Tô de volta porque eu fiquei sabendo que a audiência tá muito ruim, então eu resolvi colocar a câmera aberta para conseguir aí, né, angariar muitas pessoas interessadas em ver meu belo rosto. É, inclusive, já mandei o link para minha mãe aqui agora, porque aí é audiência garantida. É, mãe que é mãe não vai falar as verdades necessárias, né? Também ele, Marcão do Castelo. Marcão, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Tô de volta aqui pro Alisson. Aqui do meu lugar preferido, galera. Aqui, ó. Aí, coisa ali. Esse é o trono sagrado. Falar dessa vitória. Vitória não, quase vitória, se não fosse aqui o juiz safado. Mas tá bom. Mais um pontinho. E ele, nosso goleador do CT Lana Drummond, cotado para substituir Viçosa e Belusso, Thales Maciel. Dê sua boa noite, Thales. Boa noite, galera. É, antes de mais nada, dizer que eu fico pensando aqui, celular do Marcão, bicho, que porcaria. O cara tá manuseando o celular no banheiro, cara. Olha essa porra aí. Você tá doido. É complicado isso aí. Ainda bem que micróbio não passa pela internet, né? É, eu manusei outras coisas no banheiro, não vou manusear o celular, não, meu querido. Marcão, não, Marcão. Porra! Tá vendo como é que tava fazendo falta? Tá vendo que não, o nível conseguiu piorar, velho. Eu achava que isso não era possível. Mas só já, antes de você começar no assunto, só discordando um pouquinho do Felipe. Há muito tempo eu não vi o América com qualidade. Ontem, o jogo não foi das piores, não, bicho. Não, comparado com o que vinha sendo, foi muito melhor, né? Mas ainda assim, falta. Falta melhorar. Falta gol, né? Uma coisa bastante importante no futebol, diga-se de passagem, né? Você tá... Mas já tá liberado pra ir cornetando? Não, pera aí que antes nós temos nosso tradicional resumo da partida, que tá sendo feito aí pelo Felipe Deleucas na sua ausência, tá sendo feito aí com garbo e elegância, em homenagem ao nosso amigo Glauco. Cadê a letrinha aqui falando resumo da partida? Cadê a parada? Calma, filho, Não, mas você tá meio nervoso. O que tá acontecendo com você, bicho? Você tá meio assim numa ejaculação precoce. O que tá acontecendo? Vamos conversar. Esses adolescentes de hoje. Nossa senhora. Felipe, vamos fazer o resumo então? Vou colocar aqui o banner aqui pra alegria do Thales, ó. E... Bora lá, Felipe. Ô, velho. Então... A última vez que eu vi algo assim foi Hans Donner na Rede Globo, viu? Alto nível, cara, alto nível. Mas bem, ontem até que realmente, fazendo as palavras do Thales, apesar da escalação que a gente ainda não compreende, né? Boa parte dela. O jogo começou aí, o América aparentemente estava melhor do que o Paraná, né? Tanto é que embora sem muita presença ofensiva, a gente tinha algumas ações com um pouco mais de perigo, né? Realmente no primeiro tempo sem conseguir finalizar tão bem, mas a gente conseguia dominar um pouco mais o jogo, o Paraná não criava nenhuma chance de perigo, tanto é que com os 25, 28 minutos, se não me engano, eles fizeram uma substituição já para tornar o time mais ofensivo. Ele tira o Itaqui, volante, coloca um jogador de frente, né, um atacante, para tentar resolver, porque a gente dominava o jogo naquele momento. Chegamos até uma chance de gol assim incrível, em que numa jogada pela direita, se eu não me engano, o Juninho rolou a bola para trás, e aí sem goleiro, com apenas um zagueiro à frente, o glorioso Maranhão deu uma senhora canelada na bola e mandou ela por cima do gol, perdendo o que foi a melhor chance assim que eu me recordo da gente ter criado no primeiro tempo. Teve o chute do Mateuzinho, né? O chute do Mateuzinho que o Juninho seguiu isso, também. Que o Juninho tirou. Teve isso também. Ou seja, a gente não consegue chutar tanto. Quando tenta, a gente atua de zagueiro também, né? Mas terminou ali, a gente um pouco melhor. No segundo tempo começa, de novo a gente tentando atacar, conseguindo atacar um pouco melhor com o Paraná. Dando a impressão até de que se a gente tivesse acreditado um pouco mais no jogo, a gente teria conseguido ganhar. Mas aí ficou aquela parte do Tigrão mantendo os três volantes, ainda que sem muita efetividade. Foi trocada, ele tinha mexido no final do primeiro tempo, né, trocando o Belusso pelo Viçosa, já que o Belusso teve uma lesão cervical, né? E aí ele troca o time melhor. Quando o Paraná começa a tentar acreditar um pouquinho mais, né, que a gente começou a perder o ímpeto, ele troca o Maranhão pelo Giovani, que ainda que também não seja brilhante, deu um pouco mais de fôlego pro time. O time continuou ali no ataque, e as principais defesas do jogo foram do goleiro do Paraná, né? Ainda assim faltou, eu acho que faltou acreditar mais, né? Mas ainda assim foram três lesões certas, assim, que a gente chegou a ter, né? Com o Azevedo e o Viçosa, duas no segundo tempo, né? E no final, né? Pra dar aquela um certo tom de desespero, com o Berola, né? Que entrou no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, substituição meio. Podia ter saído antes, né? Ele armou no salseiro pro zagueiro ali, ele tomou uma puta de uma bicuda no pé ali, e o juizão arregou de dar o pênalti, que seria com certeza se a gente conseguisse alguém que fizesse o gol de pênalti, que não é tão fácil, né, no América, poderia ter nos dado uma sorte melhor no jogo. Mas realmente melhorou o time, você vê que ele tá mais, tem mais vontade, tá tentando um pouco mais, a nossa zaga deu uma melhorada, mostrou muito mais confiança nesse jogo, né? O Ricardo Silva e o Paulão. O Ricardo Silva tá tirando uma bola em cima da linha, que já tinha passado do Joro no primeiro tempo ali. O lateral direito foi bem. Em geral, foi um jogo que dava para ter ganho. Acho que faltou ontem acreditar um pouco mais. Se a gente tivesse acreditado, ido pro ataque um pouco antes, feito uma substituição um pouco para mudar o jogo ali mais cedo, acho que a gente teria tido melhor sorte. Porque se algum time merecia sair com resultado positivo ontem, foi o América. E olha que a gente nem tentou tanto assim, né? Então, fica um pouco isso. 0x0, que por mais que não tivesse no jogo sem muita emoção, tiveram algumas. E um gostinho de um pouco amargo pra gente pelo final, né? Do pênalti não marcado. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que, assim, é complicado, porque no último jogo a gente falou que nós ficamos no resultado porque o pênalti, porque não foi dado aquele pênalti do Felipe Azevedo. E nessa agora, faltou aquele pênalti pra gente ganhar, né? Pra gente levar essa vitória aí, né? Então, eu até não culpo a arbitragem Série B é ruim. Mas esse cara é um árbitro de 28 anos que ele apitou dois jogos da Série B, você sabe, né? O que torna ainda pior, né? Ele é bem, bem, assim... cara, o Thales tá me distraindo, cara. O Thales com a beijão camisa ao vivo e a cores aqui tá me distraindo, viu? Mas realmente, o juiz, como um todo, no jogo, então, foi ruim. Ele teve lance no primeiro tempo, que era pra ter dado cartão por conta de falta mais grave que ele deixou passar. Lance de falta que ele não marcou. Teve uma que foi até pra nós. Teve um lance lá no primeiro tempo, no meio de campo, que o Maranhão deu um senhor levante. Ele acerta só o jogador do Paraná. A bola sobra pro. Se não me engano, pro Diego Ferreira ali, e o juizão deixou passar. Ele não deixou de dar muita falta, deixou de dar cartões em alguns lances, e no final ali acabou combinando por deixar de dar um pênalti no lance. Claro, ele errou muito nas interpretações dele, né? O Salva até criticou o posicionamento dele pro lance do pênalti, falou que ele tava muito mal posicionado, que ele devia ter procurado o melhor ângulo ali para ver aquela jogada. E em geral foi. Mas também, tipo assim, dá pra colocar até na conta do Bandeira também, que viu o lance, né, de frente, mas aconteceu, né, não dá pra culpar só o árbitro, por mais que ele tenha sido muito ruim, realmente vai acontecer. A gente conseguiu a vitória do jogo passado muito porque o árbitro não deu um pênalti pra Ponte Preta, dessa vez ficou devendo pra gente, só que apesar disso, você acha que se a gente tivesse colocado o Berola mais cedo, feito uma substituição, se coloca às vezes um meia no lugar do Maranhão também um pouco mais cedo, a gente teria tido uma melhor sorte, né, faltou um pouco mais de coragem. No jogo de ontem para ganhar. Se tivesse acreditado mais, possivelmente tinha conseguido sair com a vitória. Thales, foi isso aí mesmo? O que você achou? Cara, eu concordo com o Felipe, sim. Eu acho que algumas coisas ali, a gente ainda tem que melhorar muito. Essa questão de primeiro, a escalação dele, eu acho que se ele tirar 3, 4 jogadores ali, a gente tem um time ideal. E o que me chamou muita atenção ontem, que o Paraná tá brigando pelo G4, né, cara? E a gente era o último colocado, a gente bateu de frente com eles fora de casa. Então você vê, o nível da Série B, ele tá muito baixo, né? E é mais ou menos isso. Eu queria fazer um comentário, se você me dá licença, sobre a questão do casamento. Você vê que depois que o Alisson, que está dormindo agora, casou, olha o papo dele, olha lá, ele tá papudo. Isso aqui. O ângulo não me favorece, cara. O ângulo não me favorece. Agora que eu tô entendendo por que ele quer fazer caminhada, quer fazer corrida. Eu entendi. Tem nada disso. Vale aquela piada de sempre, né? Que o cara. Por que o cara engorda depois que casa, né? Pesado. Diga aí, Wallace, eu sei, meu filho. O que você achou desse jogo aí? Pois é, cara. Eu fiquei satisfeito, sim. Eu acho que o primeiro passo para o América voltar para os trilhos aí, voltar a conquistar vitórias, é se tornar um time mais difícil de ser batido. A América estava sendo assim. Presa fácil para todo mundo. E nos últimos dois jogos, aí o América já jogou um futebol um pouco mais competitivo. Vejo o mérito, sim, do Felipe Conceição. Acho que a gente tem que conseguir admitir isso. Não é porque não era o treinador que eu queria, que aí eu tenho que ficar malhando ele aqui o tempo todo. Acho que ele tem, sim, seus méritos. Acredito que esses méritos estão mais ligados ao trabalho lá do dia a dia, né? De posicionamento, um trabalho de dar mais confiança para esses jogadores, porque é fato que o time tem jogado melhor, mais organizado, mais combativo. O primeiro tempo ontem contra o Paraná, o início do jogo, o América com uma marcação que estava fazendo o Paraná errar demais. O América marcando lá na frente, marcando muito bem, todo mundo combatendo, todo mundo correndo. Um jogador do Paraná conseguia passar de um, chegavam mais dois do América, então... Futebol muito solidário, isso deve ter sim dedo do treinador. Para mim, o ponto em que ele continua falhando, e muito, falhando pesado, é na escalação. De fato, ele escolhe jogadores que não conseguem entregar aquilo que ele precisa tecnicamente. Maranhão é um deles, Belusso é outro, o próprio lateral direito ontem, mas aí a gente fica naquela de 6 por meia dúzia, né? Porque o Leandro Silva também não entrega grande coisa. Então, eu acho que essas peças, tô com o Thales, se de repente ajustar essas peças, o Mateuzinho também, ontem não jogou absolutamente nada, então talvez seja a hora de dar uma mudada nesses caras. Ele já conseguiu dar um padrão melhor para o time já defende melhor, o time já consegue se posicionar melhor na partida, o time tem um futebol mais competitivo. Talvez o que esteja faltando para o Felipe Conceição é mudar algumas peças e com isso conseguir o fôlego técnico para passar. Ele já conseguiu passar de um time que era presa fácil para um time que é um pouco mais difícil de ser batido. O próximo passo para conseguir ser um time vitorioso, acho que passa por trocar algumas peças ali que são inoperantes. O que eu até comentei isso no grupão ontem, que eu ficava puto que o Felipe Conceição, ele é um burro com convicção. Ele tem três caras ali que não estão rendendo e não estão rendendo nesse jogo. Desde que ele chegou, até antes, não estão rendendo. Maranhão, Belusso e Mateuzinho. Então, é aquilo que vocês estão falando. Ele está muito próximo de um time funcional, mas essa insistência com esses caras não dá, cara. Não sei te falar também quais seriam as trocas que eu faria. Eu sei uma, eu sei que Christian no lugar de Maranhão facilmente, e talvez um Ademir ou um França no lugar do Mateuzinho. Agora, no lugar do Belusso, nós vimos também que o Viçosa não está correspondendo, né? Então eu não sei qual que seria a opção também não. Acho que foi muito pouco tempo para o Viçosa, e eu hoje eu escalaria o Viçosa titular. Acho que o Belusso tem um futebol de um centroavante que até finaliza pouco e tá numa má fase, tá um negócio impressionante. Eu colocaria o Viçosa nesse momento e também tiraria o Maranhão, porque não faz nenhum sentido o Maranhão no time, ele não consegue acertar nada, então é muito complicado. E colocaria um volante também com uma chegada melhor ou um meia. É uma pena que as notícias que chegam, os rumores que chegam do Michel Bastos é de que ou não estaria em condição física e estaria se aprimorando, essa é a versão oficial da América, ou que não estaria disciplinarmente adequado ao grupo e que por isso não está jogando. É o jogador da qualidade técnica que o América precisaria ali para aquele meio. É uma pena que não está podendo atuar. Marcão, e você? O que você viu do jogo de ontem? Já era sabido, até discutido pela grande maioria dos torcedores, que o América precisava melhorar o sistema defensivo dele. E a questão da escolha dos três volantes foi a escolha certa, né? A questão é a peça, né? O Maranhão, é a figura do Maranhão, mas que teria que colocar três volantes, isso já era sabido. Vocês falaram muito bem do comportamento do time do América, mas o Jair fez um comentário na última partida que veio ao encontro também do que eu penso da partida contra esse último jogo, contra o Paraná, que o América foi atacado, né? Nos jogos que a gente tinha visto do América, principalmente no Independência, o América tinha que atacar e pegava sistemas defensivos bem fechados, né? Times fechadinhos, e no contra-ataque a gente levou gol. Contra o Paraná e contra a Ponte, os dois times precisavam ganhar. A gente precisa também, obviamente, a gente está na lanterna, mas eles buscando chegar ali no G4, a Ponte estava em sexto ou sétimo quando jogou contra o América, eu não me lembro certinho, mas eles vieram para cima do América, e os dois times ficaram nervosos. E o América, e o time tava se jogando soubesse em casa, né, aproveitar as oportunidades... Como é que é? E ambos os times estavam jogando em casa. Sim, exatamente, exatamente. E o América, eu achei interessante que no primeiro tempo o lado direito funcionou bem, cara. O Azevedo, o Juninho, por mais que a questão do Diego Ferreira, na minha opinião, o América teve um ganho em relação ao Leandro Silva, apesar de ter sido um ganho pequeno, mas teve. Então o lado direito, quando o América estava atacando pelo lado direito, estava atacando bem e criou as principais chances ali. Mas aí são os erros que a gente já está virando figura repetida. Nós não temos um centroavante finalizador de qualidade. O Belusa é um cara apático mesmo. E eu concordo com o Alisson, tem que ser o Viçosa. É grosso, é. Mas é um cara que está trombando ali. E uma dessas, a bola pode sobrar para ele e fazer o gol. É o nosso artilheiro do ano, inclusive. Ô Marcão, mas talvez essa pancada que o Belusa tomou aí, talvez dá um ânimo nele, talvez dá um choque, né? Tem que bater difícil, bastante. Né? Tem que bater na cabeça, nas duas pernas, no quadril. Vou levar um ponta do de queijo, que não conserta, bicho. Cara, então assim, eu vejo até o lado emocional do... eu acho que até o lado emocional do América, a partir do momento que o time enfrenta dois adversários que estão brigando na ponta da tabela e consegue bons resultados, a confiança aumenta, o ânimo melhora, a ansiedade diminui um pouco mais. A gente via nos jogos do América com ansiedade, a vontade de fazer o gol, o cara tropeçando na bola e nada dava certo. Então, não estou falando que melhorou 100%, que agora a gente vai, a gente até comentou com o campeão, pintou o campeão. A tendência, se o Tigrão for um pouco mais audacioso, quando eu falo audacioso, é tirar o Maranhão e colocar qualquer coisa. O roupeiro do América, massagista, entendeu? Cara, a chance de evolução é muito grande. Então eu já estou um pouco mais otimista. Se você me perguntar assim, para subir, não. Mas para sair do Z4, eu acredito que sim. Mas, Marcão, o interessante é o seguinte: se o América tivesse feito os mesmos números de pontos que ele fez fora, dentro, né, que foi dois dentro e dois fora, ele estaria hoje fora da zona de rebaixamento. É verdade. E o desempenho em casa, é tão ruim, porque a equipe também joga aqui com um nervosismo muito maior. Às vezes, quando tá nessa crise técnica igual tá o América, às vezes é melhor até jogar fora de casa do que dentro, porque dentro erra uma, erra duas, a torcida começa a dar uma chiada, o jogador fica nervoso e aí não sai nada. O jogo da Ponte mesmo foi um grande exemplo para a própria Ponte, né? Os caras começaram a cornetar o time da Ponte de um jeito que foi bom para nós. Sim. Né? Agora, o Paraná também. A torcida do Paraná, na metade do primeiro tempo, estava vaiando o time do Paraná. Sim. Mas é isso aí que eu queria falar. Marcão falou aí muito bem da questão da evolução defensiva. A torcida do Paraná começou a vaiar porque o América estava marcando muito bem, marcando com pressão, marcando ali na frente, mordendo muito os três volantes do América, os laterais ajudando, mordendo ali na marcação, até os caras da frente, e isso fez com que o Paraná fosse forçado a errar uma quantidade de passe muito grande. Tinha jogador do Paraná tentando fazer drible que não conseguia, porque driblava um, aparecia mais dois do América. Então, o impressionante é perceber que, ao que parece, é claro que precisamos ver aí mais jogos para ver isso, se isso vai perpetuar, mas a defesa do América deu uma resolvida boa sem precisar mexer nos dois zagueiros, que são problemáticos. Paulão e Ricardo Silva não passam confiança para ninguém. Ricardo Silva, principalmente, é um zagueiro muito afobado, não passa confiança. mas como a marcação lá na frente, como o primeiro combate passou a funcionar muito melhor, com o futebol de uma marcação muito mais solidária, a pressão fica menor para os caras lá de trás. E aí você consegue jogar com o Paulão e Ricardo Silva sem comprometer tanto. É, os caras do time adversário não chegam tanto, então dá para resolver. É, tanto que o Jori não fez nenhuma defesa durante o jogo todo. Sim, a bola não chegou. O próprio Jori que também é contestado. Você vê que um goleiro como ele, quando a bola não chega tanto igual chegava, o cara consegue fazer um jogo mais tranquilo. É, e você pode ver ontem, por exemplo, por mais que a bola não chegou, uma única chance do cruzamento assim, que teve, ele conseguiu não espalmar ela, né? Ele conseguiu pegar ela, já conseguiu não soltar a bola como ele fazia antes, né? Acho que ele tá pegando um pouquinho mais de confiança nesse aspecto. O Jori, cara, eu tava observando isso no jogo de ontem. É, o Jori parece ter um problema. Vocês lembram quando o Dida, o próprio Tafarel, o Sai Que É Sua Tafarel do Galvão, é porque o Tafarel não saía do gol dos cruzamentos, né? E o Dida era pior ainda. O Dida era um goleiraço debaixo das traves, mas tinha um problema de não sair na bola quando ela vinha cruzada. O Jori tá me parecendo o contrário. O Jori, tudo quanto é bola cruzada, ele acha que é bola para ele sair. E ele calcula muito mal isso, porque tem bola que não tá para ele, tem bola que é pro zagueiro disputar com o atacante, e ele vai de forma afobada, ele não consegue chegar na bola, e aí aquilo abre o gol inteirinho pro atacante mandar a bola pro gol. Então o Jori precisa trabalhar isso muito, essa decisão de sair ou não do gol nos cruzamentos. Os treinadores de goleiro da América precisam pegar pesado nisso com o Jori, porque ele ainda é muito ruim nessa definição, que é uma definição ali em milésimo de segundo, se sai ou não sai, mas ele é muito ruim nessa decisão. Pode ser, uma coisa que a gente pode pegar, ele pode estar também super compensando o fato de que na bola aérea também a nossa zaga é fraca, né? Sim. Então, às vezes, o que pode estar fazendo também é, tipo assim, o receio que ele tem de a bola que ele não sair, o pessoal vai conseguir cabecear, ele vai tomar um gol, aí ele tenta fazer, olha, se eu acho que eu vou conseguir chegar na bola, eu vou, porque melhor do que deixar esses caras que não estão conseguindo aliviar nenhuma sair, né? Então, acho que a zaga... Desculpe interromper, mas é porque lembro num programa que eu falei assim: ou a zaga do América não passa confiança pro Jori, ou o Jori não passa confiança pra zaga do América. Então fica esse samba do crioulo doido. É o que o Alisson falou: cruzou a bola, ele vai de qualquer jeito. E não é assim. E também acredito que falta uma comunicação entre o goleiro e a zaga, velho. Tem que ter essa comunicação. O Paulão é um cara experiente. É chegar e orientar o Jori, entendeu? Eu sinto uma falta de comunicação. O jogo contra a Ponte, o Jori fez tudo para entregar o jogo. Ele pegou umas bolas difíceis, mas as fáceis no final saindo tudo que é dando soco. Cara, eu falei, vai entregar. Ele não passa essa confiança. Mas eu não acho que ele é um mau goleiro. A gente já discutiu isso. Ele precisa ser trabalhado. E é a discussão que já tem sido feita em relação à preparação de goleiros do América. Será que é uma preparação boa? Porque todos os goleiros do América são questionados. Todos são questionados. A reposição de bola do Jori é péssima. O Fernando Leal tinha deficiência de tomada de decisão, que ele era lento. Aí você pode falar assim, a idade do cara, a reação é mais lenta. A saída do Ricardo era ruim também? Era ruim também. O Ayrton a gente nem sabe como é que é. O Thiago que veio, mão de alface. Pô, não é possível que todos os quatro... Não vou falar que o goleiro tem que ser perfeito. O ideal seria ser perfeito. Mas todos os quatro têm deficiências gritantes. Uma coisa positiva é que cada um tem uma deficiência diferente, né? Então, acho que nesse aspecto, tipo, talvez falta um pouco mais de... Eu acho que, assim, o pouco que eu vi, né, do trabalho do Silvinho, eu tenho boas referências dele enquanto profissional, né? Embora, uma coisa que a gente tem que compensar é que hoje em dia, geralmente, se tem mais do que um preparador de goleiro, né? Tanto é que na época do Anderson, o Anderson trouxe com ele o Ayrton, né, Serafim, que chegou a ser goleiro dele na época que ele ganhou a Taça São Paulo com o América. A carreira dele nunca avançou, ele virou preparador de goleiro também e veio pro América. O América na época tinha dois preparadores, o que ajuda em carga de trabalho, né? E quando o Anderson saiu, ele levou o Serafim com ele e aí ficou de novo só o Silvinho, né? Você não acha estranho aí o Glauco, que sempre foi questionado por todos nós, ele vai pro Oeste... E muitas pessoas falando que o Glauco é um bom goleiro de Série B, que tá jogando bem no Oeste. Por isso que a discussão que eu tive no início do ano, né? O Glauco até acabou que o jogo que ele entrou, foi mal, ele acabou entregando, mas o cara condenando já a carreira dele como um péssimo goleiro, sendo que a amostragem dele é muito pequena e ele também é jovem, né? Ele tem a idade do Jori também. O que eu falei, o Glauco não tinha confiança. Eu acho que ele era um cara muito nervoso no América, e como as partidas que ele teve inicialmente foram ruins, a torcida já não tinha paciência, isso só piora em questão de confiança, né? Então você entra numa espiral ali, que tipo assim, você tá nervoso, você é jovem, você tá querendo mostrar serviço, e aí você tá afobado ali, e aí a torcida começa a pegar no pé, aí você vê que você tá perdendo sua chance, porque é aquela história, a torcida já não confia mais, já começa a pedir outras pessoas, tá, não sei o que, já não confia no seu trabalho, a cada chance que você tem, você tá ainda mais nervoso, porque você quer compensar, e aí acho que o Glauco, no América, ele entrou nessa espiral, mais do que capacidade. O problema dele aqui era porque ele acabou ficando sem confiança, né, acabou perdendo acabou ficando muito mais nervoso do que o necessário, e com isso ele não conseguia mostrar serviço. E aí ele vai para um outro time, onde, tipo assim, é oportunidade nova, aí tem que ver... Zerado, ninguém tem nenhum tipo de preconceito sobre ele também. O cara fala que, nossa, você vai ser nosso titular, porque, possivelmente, tipo, não, acho que tem essa questão, né, deram a confiança que o cara precisava... Lá do Oeste, né? O Glauco, né? Ele começa a jogar ali, tá com confiança, o treinador colocou. Mas é outra vibe. É, o cara começa a mostrar o serviço. É, eu acho que, tipo assim, o Jore, se ele conseguir pegar essa confiança, perder esse nervosismo, eu acho que vai ser a dele, vai conseguir se mostrar um goleiro melhor. Ele, ano passado, quando ele entrou com confiança, ele sabe, ó, eu tô aqui. O Enderson deu essa confiança pra ele também, é uma coisa que pegou, né? Porque o Jore, ele subiu, ele era terceiro goleiro ali, como o Glauco vinha mal, na segunda chance que ele teve, o Enderson resolveu, você não, peraí, vou colocar o Jore no lugar do seu tank de opção, acho que vou com ele, confio no trabalho dele. E aí ele foi com a confiança do treinador, sabendo que era uma coisa temporária ali até o João Ricardo voltar, e foi bem. Então, tipo assim, ele com confiança ele vai bem. A questão é que agora, é aquela história, né? Ele tem um outro goleiro que já chegou sendo titular, e aí o cara foi mal, aí colocaram ele, e ele fica pensando, porra, tipo assim, eu tenho que dar serviço aqui, porque senão eu vou perder a chance e tal. E aí, até porque, tipo assim, você vai ter que pensar que com o Givanildo ele caiu pra terceira de novo, porque veio o Leal e depois a primeira chance que teve foi o Glauco também. Então, assim, você entra naquela questão que, tipo, o cara já não tá com aquela confiança toda. Talvez falta um cara que vai dar confiança pra ele. Aparentemente, o Felipe Conceição manteve, porque apesar da falha contra o Figueirense, apesar desse nervosismo, tem insistido com ele. Com isso, ele pegando confiança, eu acredito que ele melhore. É uma questão mais confiança. Acredito, nesse caso, é uma questão de confiança. Se aí, realmente, depois de um tempo, você vê que ele tá persistindo em falhas específicas, apesar de tudo, aí pode ser a questão, ou ele entrou na espiral de novo de não conseguir se recuperar de tempo de confiança, ou realmente vai mostrar que ele tem falhas específicas a serem trabalhadas. Mas tem que dar tempo, tem que dar mais, tem que dar essa moral pra ele pra ver se ele vai conseguir corresponder, né? A questão é que a situação do Jori num time que, igual o nosso, que tava completamente desestruturado, o goleiro sofre demais, cara. O goleiro, toda hora a bola chegando nele, aquela coisa toda, vocês falaram sobre bola aérea, para bola aérea, o João Paulo deve ter o quê? 1,70 e pouco de altura para tentar bola aérea. Não vai, cara, não vai tirar e tal. Então o cara tá numa situação ali, com a zaga desentrosada e tudo. É, e sabendo que a hora alguém vai falhar, tipo, igual o jogo é, cara. Primeiro gol que ele falha, pô, você tem ali o lateral que não deu cobertura, o Maranhão conseguiu furar duas vezes a bola, o cara que não subiu com o atacante, então, tipo assim, três pessoas falharam até a falha dele. Então, tipo, você pode pegar o time titular que entrou inteiro ontem. Me fala um que não falhou esse campeonato brasileiro. Que não deu, assim, uma pichotada daquelas campeã. Todos deram uma pichotada, cara. Os laterais, os zagueiros, os volantes, todo mundo deu um vacilo barra pesada. Mas aí tem que alguém chegar e falar com ele e falar, bicho, é você. Você é o goleiro. Eu acho que o Felipe Azevedo você tira fora disso aí, cara. Eu não vi um jogo ruim dele assim, não, sabe? Um jogo que ele comprometeu. Acho que não, pode ser que sim, pode ser que ele saia fora disso, mas o resto, cara, puta, todo mundo ali tem culpa no cartório, não tem um ali que a gente não quis matar alguma vez esse campeonato brasileiro, entendeu? Então, time é muito irregular, né? Não, sim. Alguns a gente quis matar uma vez, né? Não, cara, todo mundo ali, até o Zé Ricardo, que foi eleito aqui 1 milhão de vezes bala, não sei o que e tal, tem umas pichotadas que ele dá que é inacreditável. Ah, ontem ele deu uma, né? Ontem ele perdeu uma bola mais uma vez no meio-campo e isso criou uma jogada importante no Paraná. Foi mesmo. Embora naquela, eu coloco um pouco na conta do juiz, né? Que eu achei que o cara também chegou com a carga nele faltosa. Por sorte, acabou que ele mesmo recuperou, né? Mas ele acho que foi um pouco disso. O cara chegou por trás dando uma pressão nele ali quando tomou, né? É claro, não tira a falha dele, que foi o mesmo tipo de erro, né? Mas essa tem um pouco de... pelo menos um atenuante, né? É, mas o Zé Ricardo é menino, o Zé Ricardo vai ter essa oscilação, não tem muito coreia-coreia. Do mesmo jeito o Jori também, igual vocês falaram, também ele vai oscilar. E quanto ao Jori Glauco, tá mais até, né? É, quanto ao Glauco, cara, só que eu não falei sobre ele, pra mim, no América, o que atrapalhava muito dele era a bola. Eu sempre vi isso comigo. Tá certo. É, mas o problema... Mas o problema... Um comentário interessante aqui sobre isso, só colocar aqui pra gente. Tá. O Adolfo colocou aqui, goleiro e zaga também precisa de entrosamento, e isso demora. Concordo. Caramba, né? Bicho, o comentário aparece na tela. É, cara, que lindão, velho. Que isso, cara? É que, não, isso aqui é tipo Globo News, cara. Marcão, desculpa te interromper. Pitangui Connection. Não. A questão é que vários jogadores do América, quando joga no América, o problema é uma bola. E quando sai do América, o cara se destaca por alguma questão. Então, assim, será que o problema é o jogador ou o problema... é jogar no América. Não, discordo você. O Glauco teve N oportunidades e nunca mostrou confiança. Ele tá fazendo uma temporadazinha mais ou menos no Oeste, lá que ninguém nem fica sabendo direito como é que joga o Oeste. E aí já começa ainda a usar o cara. Como bem diz Não é questão de deusar. A pergunta ou o questionamento é: será que os goleiros do América são bem preparados? Interrogação. Será que é só a qualidade dos goleiros? Interrogação. Porque às vezes é o lado psicológico. Todo goleiro do América, quando entra, o cara fica nervoso, a torcida fica em cima. Cara, então se não aguenta a pressão, pega o boné e sai fora. Isso que eu tô querendo dizer. Você tá falando aqui que pressão de 1.000 pessoas? Isso não existe. Não, eu não falei pressão. Eu tô falando a pressão da torcida do América. Se você colocar 20 torcedores do América, fazer mais pressão que muito time aí. Isso que eu tô querendo dizer. Jogador de futebol... tem que estar... Então, tá, você não concorda, velho, a respeito da minha opinião. Eu acho que Glauco não é um grande goleiro, nunca foi, inclusive eu questionava tecnicamente, mas os goleiros que jogam no América sempre tem um defeito, sempre chega ansioso. Qual é o problema dessa ansiedade grande? Será que não é feito um trabalho psicológico, ou da comissão técnica, ou tem um departamento de psicologia dentro do América que trabalha isso desde... a categoria de base, isso que eu tô querendo questionar. Só um dia, Marcão, o que é fogo no parquinho? Que porra é essa aqui? É porque é treta, é confusão. Ah, não vou discutir confusão. Não, mas você tem que discutir pra dar audiência. Eu e o Thales, a gente nem discute, né, o joelho de esponja. O que é isso? Joelho de esponja é foda. Eu queria voltar num assunto que a gente começou a falar mais cedo, sobre esse negócio de fora, parece que nós achamos um jeito de jogar. O Bernardo Moreira... Mas alguém falou que esses... ou foi você, né, Wallace? Falou que esses comentários aqui parecem CNN, né? Sim. Os comentários do Jário parecem aquele programa da Sônia Abrão, quando tem alguma coisa, coloca lá embaixo, assim. A Sônia Abrão tem uma audiência alta, cara. A gente só segue os padrões. Mas então, aí o Bernardo comentou isso, que o time arrumou uma forma de atuar, porém tem que mudar a forma de jogar em casa. E eu agora entendo que fora, a gente arrumou um jeito, não é o ideal, mas havendo espaço a gente consegue jogar. Mas em casa, como é que faz? O grande problema desse time em casa é que o América não consegue ser criativo nas jogadas ofensivas. O América não consegue criar boas oportunidades. Então, acaba que quando a gente tem que ter o domínio do jogo, quando o América tem que propor o jogo, isso acaba sendo pior pra gente. Porque as nossas principais características são apenas de entrega, apenas de suor. A gente não tem qualidade técnica para propor. Então a gente sofre. Mas a gente viu nesses últimos dois jogos aí que não é só a gente também, não. Porque enfrentamos Ponte Preta e Paraná, os dois jogando em casa com essa responsabilidade de propor o jogo, de criar boas jogadas. E eu também não vi nada de excepcional. Pelo contrário, vi dois times que quando o América encaixou bem a marcação nos dois, não criaram absolutamente nada. Fiquei, inclusive, impressionado. O problema que eu acho é que o Felipe Conceição me parece ainda mais preocupado com a questão de defensiva, né? De conseguir confirmar essa melhoria defensiva aí do que resolver a situação ofensiva. Eu tenho quase certeza de que ele vai repetir novamente o time para esse próximo jogo aqui contra o Londrina, né? Acho que ele vai de novo com os três volantes, com o Maranhão, talvez não o Belusso, talvez troque para o Viçosa, mas em termos de postura, não acho que ele vai apresentar uma postura tão diferente, não. Tomara que a gente tenha uma sorte melhor no jogo, tomara que a nossa bola entre com mais facilidade. O problema, eu acho, até falando sobre esse negócio aí que você está falando, a gente vem desde, principalmente o Marcão vem batendo isso na tecla, no começo do ano, a gente não tem 10, né, cara? A gente não tem um armador. E tá foda esse negócio. Mas o que eu acho que o problema que a gente vai ter em casa, é porque se a gente for pensar também, a gente pegou dois times na ponta de cima de tabela, brigando por vaga no G4, e que estavam jogando em casa. Querendo ou não, tava pegando lanterna. Então são dois times que tinham que atacar. Eles não podiam aceitar empatar com a América em casa. Então foram times que se abriram um pouco mais e que para nossa filosofia funcionou bem. Em casa, muito dificilmente a gente vai conseguir pegar um time que vai falar assim, não, a gente tem que ganhar do América lá, então vamos com tudo, vamos abrir, isso vai ser muito difícil de acontecer. Então acho que esse é o problema, a gente vai chegar em casa com o time jogando igual jogou o Oeste no primeiro tempo, igual jogou o Atlético Paranaense lá também, fechadinho ali. Segurando, e aí a gente não consegue criar, porque aí falta, a gente vê que falta algo mais, a melhor ofensiva do time. Eu até entendo o seguinte, que uma das grandes deficiências, como é que tem o time todo era uma deficiência, mas o primeiro setor que o Felipe Conceição tinha que ajustar era a defesa. Ele de alguma forma ajustou a defesa, e ali o meio de campo com os três volantes, a bola não tem chegado com tanta frequência no gol do Jori. Mas agora tem que, eu acho que o ataque é preocupante, o meio para o ataque é preocupante. E dentro de casa a gente tem que descobrir uma forma diferente de jogar, né? Porque assim, esperar que o Maranhão seja o nosso articulador, ou o cara que chega na frente, ou que seja o Juninho, que é o cara dos gols impossíveis, ou os gols espíritas, eu acho que é uma sobrecarga muito grande para o Juninho especificamente. O problema é que pela entrevista do Tigrão, né, antes do jogo contra Paraná, é isso que ele espera, né? Na entrevista ele falou, né? Que o Juninho já chega bastante na área, né? Que o Zé Ricardo agora tem chegado mais e que ele tá trabalhando pro Maranhão começar a chegar mais na área. Realmente ele chegou contra o Paraná. Só que o problema é que o Maranhão chegando na área mostra com aquilo, né? Você tinha um zagueiro na frente ali, o goleiro caído, a bola boa, só pra você, né? Colocar ele no gol, ele deu uma puta de uma canelada e mandou a bola na puta que pariu. Agora, você percebe que a bola tá chegando, né? A bola tá chegando. Nessa partida a gente pôde ver, o Belusso teve oportunidade, o Maranhão teve oportunidade, o Mateuzinho naquela jogada do lado esquerdo de Brano, e o Juninho serviu como defensor, mas a bola tem chegado, já é uma evolução. Agora, o Maranhão é que não, ou sobrecarregar o Juninho para ser essa peça de finalização, ser o matador que o seja, que é foda, porque a gente, por mais que a gente questione o Toscano sempre foi um cara, um bom finalizador, não tava jogando ontem, nada. Ontem nós tivemos um caso clássico de rabo abanando o cachorro. O Viçosa na lateral esquerda cruzando e o Juninho entrando pela área. Exatamente. E aquele cruzamento perfeito, né? Cara, então, sem comentário. Assim, não dá pra gente ter o Maranhão como esse elemento surpresa, entendeu? A gente não pode esperar nada do Maranhão. A gente não pode ter o Maranhão em campo, né? Exatamente. Nem no elenco. O Maranhão. Agora, vocês estão reparando que, pelo menos quando o Felipe Conceição resolve tirar um dos volantes, ele tem tirado o Maranhão. Dos males, o menor. Pelo menos ele não vê o Maranhão tão intocável assim. O negócio é que ele quer jogar com três volantes, e os três volantes que ele entende para esse momento são Juninho, Zé Ricardo e Maranhão. Mas ontem ficou muito visível, porque ele tira o Maranhão do time e colocou o Giovani, que não é lá grandes coisas, mas pelo próprio posicionamento, pela forma como o cara trabalha a bola, toca a bola de uma forma mais rápida e tal, o time já sente na hora, já começa a melhorar na hora. E para mim, quem faz muita diferença nesse time é o Berola. O Berola, eu acho uma pena ele não conseguir jogar os 90 minutos, porque se ele conseguisse, para mim, ele tinha que ser titular absoluto, porque no América a gente não tem nenhum jogador tão agudo quanto ele, nenhum jogador que crie tantas possibilidades quanto ele. Tem hora que faz umas decisões de jogada horríveis, tem hora que é para tocar e carrega a bola demais, tem hora que não é para chutar e quer finalizar de onde não é um jogador inteligente, mas ele é muito agudo, ele tem bom drible e ele parte para cima de uma forma muito mais objetiva do que o Mateuzinho. É, o Berola ontem, se ele tivesse entrado ali no intervalo ou com 10, 15 minutos, eu acho que nossa sorte no jogo teria sido bem diferente. Eu tenho quase certeza que sim, porque o Mateuzinho não está se justificando. Ele é o, assim, ele tá tipo um Maranhão também. A diferença é que com ele o pessoal se espera um pouco mais, né? Mas ele, pra mim, não fez nada melhor do que o Maranhão, por exemplo, nos últimos jogos que ele jogou de titular. E quanto tempo a gente tá questionando o Mateuzinho? Cara, já faz um bom tempo, desde o Campeonato Mineiro, quando jogava dois volantes e o Toscano e o Mateuzinho, a gente sempre falava, pô, o Mateuzinho não tá rendendo nada. Toscano não tá rendendo nada. Então a escolha do Mateuzinho, até jogando mais como ponta, ele não tem mais aquele punch, cara. Ele não chega com aquela vontade. Não dá medo em ninguém, entendeu? É o que o Alisson fala, assim. Eu também colocaria já o Neto Berola no lugar do Mateuzinho. Queima o cartucho de cara. Ontem teve um lance do Mateuzinho, cara, que o zagueiro protegeu a bola. Foi engraçado demais, cara. Foi mesmo. Mateuzinho não dá, cara. Mateuzinho não dá pulou de jeito, carniça não, no cara. Zagueiro, cara. Foi, cara. Coisa ridícula, bicho. Foi feio demais da conta aquilo. Cara, eu vou aproveitar, já que nós estamos falando de Mateuzinho, a gente tem um comentário aqui, a gente tem opiniões diferentes. O Paulo Braga tá dizendo, boa noite, não achei que o Mateuzinho jogou mal. Pelo contrário, melhor jogo dele na Série B, mas ainda longe do ideal. E a gente tem, ao mesmo tempo, o Maurício Cândido aqui perguntando... Ademir merece uma vaga no lugar do Mateuzinho, mesmo não sendo nem relacionado? Então, eu acho que são posições diferentes. É começo de conversa. O Mateuzinho é nosso armador. De ponta, né? Os dois têm jogado pela ponta ali. E eu vou te falar, essa para mim é uma daquelas disputas que a gente fica assim, entra um, não joga nada, aí a gente tenta criar esperança de que o outro iria melhor, até esse outro entrar e a gente vê também que ele não arruma nada. Então, a gente já testou um tanto de cara ali. Eu tive alguma esperança em algum momento do França. França entrou muito bem em algumas partidas e eu esperava que ele poderia funcionar bem ali, né? Mas não rendeu também. O Ademir não me passa confiança, acho que tem algumas jogadas ali individuais, tem alguns jogos que ele até entra bem. O cara que eu queria, o cara que para mim consegue ser efetivo nos momentos que está em campo, consegue criar oportunidades boas quando está em campo, é o Berola, para cair por ali. Fora ele, para mim, a gente fica mudando aí França, Ademir, Mateuzinho, e são todos eles muito pouco efetivos. Eles não criam assistências, não fazem gols na quantidade que precisa. É aquele futebolzinho ali de pega, carrega, principalmente o Mateuzinho. Pega, carrega, tem hora que dá um drible, aí dá uma impressão, uma falsa impressão de que está fazendo um jogo razoável, mas de efetividade não tem nada. De jogada que vai resultar em gol, não tem nada. E aí não adianta. O atacante tem que fazer gol, ou senão, pelo menos, construir boas jogadas que resultem em gol. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, que é uma disputa bem complicada ali. Eu acho que o futebol que o Mateuzinho tem feito é o seguinte. Ele faz duas jogadas de DVD no jogo. Lá no meio de campo, dribla um zagueiro, dribla um volante. Mas não é efetivo, não é objetivo. Né? Ele não está indo em direção ao gol, ele não está participando, ele não está dando assistência, ele não está chutando. Então, para mim, assim, principalmente numa Série B, onde um jogo mais pegado, um jogo mais forte, aquele lateral careca ontem, Ciola, não sei o quê, ô bicho, o cara botou ele no bolso, cara. Mas botou ele no bolso com tranquilidade, assim. Então, eu não sei, a gente já discutiu sobre o fato do Mateuzinho ser um foguete molhado ou não, né? Mas eu acho que pro jogo que nós estamos fazendo, ele tá mais desencaixado ainda. Se ele já estava desencaixado em outros jeitos de jogar, agora ele tá mais ainda. Então eu concordo com o Alisson, o Berola é o cara que faz alguma coisa diferente ali, mas ele é um tempo. E aí eu vejo que no outro tempo nós precisamos achar uma alternativa aí. Nós uma coisa que eu acho que poderia valer a pena é experimentar o Berola no lugar do Belusso, de centroavante. Que ele recompõe aquele tamanho? O Belusso também não é alto. O Belusso tem o quê? 1,75 também? A diferença dele não, é grande, não? Mas se você quer jogar com o centroavante, você tem que colocar pelo menos um cara alto. Eu acho. Você colocar o Berola ali, os zagueiros vão colocar no bolso sempre. Obrigado, né? Isso é a mesma coisa. Mas aí você troca o Belusso por outro centroavante, não pelo Berola. O Berola é o cara de ponta. É que tu fala, o Belusso não é a jogada dele. Um centroavante. Você tem o que a gente tá fazendo, a gente não tem um armador. Então, tipo assim, se a gente buscar um ataque mais móvel, você deixa o Berola ali sem poder fazer, tipo assim, sempre você vai fazer a recomposição, você deixa ele na uma beirada o França, na outra o Felipe Azevedo mesmo. Você vai ter um ataque que vai conseguir se articular muito melhor. E o Berola, sem precisar acompanhar a lateral na descida, porque ele fica na posição assim, de defensiva como o centroavantão mesmo, eu acho que ele tem muito mais condição de durar mais do que só 45 minutos. Eu acho que ele tem mais... se a gente vai jogar fechado ali, buscando muito contra-ataque, quanto falando, eu acho que isso, desse jeito ele funciona. Porque o Belusso, na verdade, assim, se o Belusso é hoje o titular, ele e o Viçosa tem características muito diferentes. O Belusso também não é alto, o Belusso também não é um centroavante para ficar brigando com o zagueiro. E assim, ele não tá jogando nada. E acho que valeria o risco para ver se a gente ganha mais tempo do Berola em campo, né? E no segundo tempo, se for, ainda mais se você conseguir já criar uma vantagem ali, aí você bota o Viçosa só para brigar e segurar a bola na frente depois. Já que não o centroavante vai matar a jogada, né? O América precisa de uma válvula de escape, de ter um contra-ataque rápido. Eu vejo que o Felipe Azevedo consegue fazer isso pelo lado direito. E o Mateuzinho, que seria essa pessoa do lado esquerdo, ele não dá velocidade. Não sei se é problema psicológico, se é físico, depois que da cirurgia dele. Ele não tem mais aquela velocidade e aquele poder de ataque que ele tinha antes. Então, assim, se a gente joga com 3 volantes e precisa, na hora do contra-ataque, ser mais veloz, mais rápido possível, a gente precisa de peças que sejam rápidas. Eu não vejo o Mateuzinho na ponta esquerda como essa figura. E outro detalhe. A paciência que os técnicos têm com o Mateuzinho, com o Belusso, o Alisson comentou do França que ele não rendeu, mas eu não vi o França jogando, tendo uma sequência de jogos grande. O Ademir, a gente até viu alguns momentos na Série A do ano passado, uma insistência em alguns momentos, mas o França joga uma, aí muda de treinador, o cara não é relacionado mais, sabe como é que é? Então essa falta de paciência com certos jogadores do América, eu não vejo em outras peças. E no caso do ataque... eu acho que o Viçosa, isso é a minha opinião, eu acho que o Viçosa tem que ser o centroavante. O Belusso já mostrou que não faz gol, e o Viçosa, com toda a limitação técnica, ele fez mais gols que o Belusso. E na esquerda, tem que ser um cara veloz, tem que ser um cara que vá para cima. O Mateuzinho não é mais essa figura, então que seja o Berola, jogue o primeiro tempo, a gente queime o cartucho logo de cara, mas que seja ele, que seja o França no primeiro tempo e o Berola no segundo. Essas são as opções que a gente tem. O Mateuzinho eu não vejo mais como uma opção. A gente entra... Deixa eu só... mas aí a gente não vai jogar com 3 volantes e 3 pontas, não? 3 atacantes? Não fica um buraco muito grande ali no meio, não? Mas é o que a gente está fazendo hoje. É o que a gente está fazendo hoje. E quem está tentando armar o jogo mais pelo meio é Juninho e Maranhão, quando ele dá uma chegada ali também. Porque os outros caras já estão posicionados lá na ponta. É isso aí. O Azevedo que entra um pouco mais, né? É. Até porque ele finaliza um pouco melhor de longa distância, então ele é quem apresenta um pouco mais, centraliza mais dos nossos pontos e atacantes. Então o que eu faria, na verdade, assim, colocaria o Christian no lugar do Maranhão para ter um pouco mais de qualidade ali para chegar na frente também com os volantes, né? Mantendo essa pegada dele, e deixar um ataque móvel ali para conseguir contra-atacar, infiltrar, conseguir criar alguma coisa de diferente, né? Essa pergunta do Adolfo aí, até pro jogo de terça-feira, eu entraria com o Berola no primeiro tempo. Para já ir para cima. Eu acho melhor no segundo tempo, que ele pega uma zaga mais cansada. Eu prefiro no segundo também, mas que seja no intervalo. Que já seja... já volta no intervalo. O problema é colocar ele igual. Colocou ele com quase 40 minutos de jogo ali no Paraná. Ali é sacanagem. Até porque o Mateuzinho não vinha jogando porra nenhuma. Então, tipo assim, se você quer jogar com ele no segundo tempo, que coloque ele com condição de jogar o segundo tempo quase todo, pelo menos. Se não quiser voltar no intervalo, dependendo de como tiver, que entra ali com 10 minutos, pelo menos, né? Mas, pô, entrar com... O problema do Tigrão é demorar a mexer, né? Ele foi trocar o Maranhão já com mais de 30. Aprendeu com o Givanildo. Aprendeu com o Givanildo, a demora pra trocar. Os caguetes piores de cara do que trabalhou, ele pegou, né? Fato. Pessoal, vamos lá pra votação de Bala e Colatina? Bora. Bora. Então, vamos lá. Vou começar pelo Bala, né? Então, assim, eu já coloquei aqui, já computei os nossos cálculos. Olha lá, ó. No Bala da Galera, Juninho, isso, 43%. Gente. Eu tô impressionado com esse programa, viu? Aí acontece o seguinte, quando ninguém pode, aí sobra pro Thales fazer, não vai ter essas porcaria aí não, bicho. Não dou conta desse tanto de trem, não. O Thales é o nosso Serginho Malandro, entendeu? Yeah, yeah. Tá certo. Bala da Galera, Juninho com 43%, Felipe Azevedo com 37%, Ricardo Silva com 13% e Paulão com 7%. O Alisson Fernandes, é justa essa votação aí? É seu voto? Cara, eu acho que foram bons nomes aí escolhidos. Eu vou acompanhar, eu vou votar no Juninho, porque eu não gosto daquele posicionamento do Juninho. Eu prefiro que, para fazer aquela ligação, que seja um homem de ligação de verdade. Vejo o Juninho como um volante de muita pegada, mas de pouca qualidade na frente. Mas ontem, se a gente for buscar na memória, ele fez boas jogadas ali. A jogada que cruza, né, para trás ali, para a finalização ridícula do Maranhão, foi do Juninho. Teve uma outra jogada em que o Juninho lançou a bola, se não me engano, para o Felipe Azevedo, uma bola muito boa. Ontem achei que ele jogou bem, mesmo ali improvisado. Eu não quero deixar de entender que o Juninho joga no América hoje improvisado. Então, mesmo jogando improvisado, ele foi bem. Acompanhar seu voto, eu também vou votar no Juninho. Você vê que o Juninho e o Felipe Azevedo ficaram ali bem próximos em termos de votação. Mas o Juninho ontem estava muito participativo. Ele está num papel muito central ali no time. Concordo que está improvisado, está longe do ideal. Mas ontem realmente... E tem pulmão, né? Ele corre o jogo inteiro, está no campo inteiro. Então tem que dar os parabéns mesmo. Felipe Deleuca, seu voto? Olha, eu acompanho também. Voto no... Juninho, porque eu acredito que, apesar de estar fazendo essa função que não é ideal para ele, né? Ele tá dando o máximo que ele consegue. É claro que não é exatamente o melhor dos mundos, né? Ele não é realmente o volante mais técnico para poder ficar fazendo essa função, mas ele não se importa com isso e faz o melhor dele ali, né? E a partir de ontem, acho que nessa função foi uma das melhores dele, né? Ele conseguiu criar mais jogadas. Então, acho que vale a pena ser menção honrosa. E uma menção honrosa também ao Jairo, né? E toda essa função gráfica que ele arranjou pro programa agora, que ficou muito legal. Fiquei na dúvida, quase votei no Jairo, mas o Juninho merece dessa vez. Mas tá de boa, também sou Júnior. Sou Jairo Viana Júnior. Então tá beleza, Juninho. Tá tudo então misturado. Jairo Viana Rassum Júnior. Thales Maciel, pode parar de fazer gracinha e votar no seu bala, por favor. Você viu um elefante segurando o outro? Eu vi. Então, olha só, meu bala vai ser pro Tigrão. Por quê? Porque a campanha dele fora de casa nesses dois jogos eu gostei. Então eu vou de Tigrão. E sobre a questão do novo formato do programa aqui, pra quem não conhece ainda, eu só tenho uma restrição, já, porque assim, essa porra em inglês tá escrito aqui, ó: "You will in the show. Everyone can see and hear you." Será que porra é essa, caralho? Que pronúncia, hein? Porra. Que porra é essa? Então eu vou de Tigrão. Vou mandar o Marcão aí pra sua casa pra traduzir pra você, tá? Eu tô na casa do Sogrão. Ah, tá certo. Marcão, seu voto? Na verdade, o meu inglês é britânico. O inglês do Thales é o inglês jamaicano. Jamaicano com muita maconha. Fala aí. E eu não tenho inglês não, nego. Se você tem um inglês só seu, isso é um problema seu, nego. Eu tenho um escocês, 18 anos aqui, meu querido. Engarrafado. Além de velho, é pedófilo essa porra. É pedófilo. Vou mostrar a privada aqui para você, o que tá boiando aqui agora. Mas no último programa eu falei que bala sempre vão ser três figuras do América. Toda votação vai ter o Juninho, toda votação vai ter o Zé Ricardo, vai ter o Felipe Azevedo. Esses três sempre vão alternar. Eu vou votar num cara que tem sido questionado, e com toda razão tem que ser questionado mesmo, mas como eu acredito que ele nunca vai ser eleito bala esse ano pelo América, eu vou votar no Ricardo Silva. Achei a partida dele bem segura e acima da média baixa que ele tem no América. Eu vou votar no Ricardo Silva. Eu tenho a impressão que ele realmente está melhorando, está evoluindo, viu? Não, ontem assim, para mim, o Ricardo Silva foi sensacional, porque ele tomou o terceiro amarelo, né? Para mim foi. Então você tem que dar parabéns para o juiz. Não é para o Ricardo Silva, não. Bom, então ganhou o Juninho, votação da maioria aí, né? Para Colatina, pela votação do Twitter, Colatina da galera, foi eleito aí, olha que beleza, com 47%, William Maranhão, ídolo da moçada, o homem que apanha do kick da bola, é realmente um volante revelação. Depois, Belusso com 22%, Mateuzinho com 19%, e o Felipe Conceição com 13%, né? O Felipe Conceição, ele entrou nesse rol aí pela demora a trocar, pela insistência com esses três anteriores aí que foram mais votados. Vou abrir com meu voto continua sendo como eu falei que seria, todo, todo jogo que esse cara aparecesse, porque não adianta, aquele ali só jogando na forma e fazendo de novo, é o William Maranhão mesmo. Ele para mim, não tem como ser considerado um titular num time como o América, sinceramente. Felipe Deleuca, seu voto? Olha, eu vou votar no Tigrão, muito pela insistência com o Maranhão ali, sendo que tem outras possibilidades, e pela assistência do Mateuzinho também, que não se justifica, a insistência no Belusso, que também não se justifica, e pelas demora incrível que ele tem para mexer no time ali, porque ontem eu acho assim, o Tigrão, embora tenha os méritos dele com o trabalho que ele tem feito de dar esse time um pouco de vontade, né, é inegável também que o fato de faltar coragem ali foi o que mais atrapalhou. Se o time tem mais coragem ali, eles tinham conseguido ganhar aquele jogo ontem, né? Então, eu voto nele muito por conta disso. Bom voto. Thales Maciel, seu voto para Colatinha. Cara, eu vou de Mateuzinho, porque assim, dessas quatro opções aí, é o único que eu tenho alguma esperança de render. E que ele rende bem só no Instagram. Então meu voto vai pro Mateuzinho. Crack do Instagram. O Alisson Fernandes, seu voto? Eu vou de William Maranhão, porque é sofrido, viu, bicho? Nossa senhora, quando a gente acorda cedo na segunda-feira para trabalhar e pensa assim, o William Maranhão é jogador de futebol, tem um salário no mínimo umas 10 vezes maior que o meu, é de doer, viu? Não está sendo fácil. Mas faz parte. Quando você para pra pensar que o Donizete então tá recebendo 100 mil da verba, hein? Só alegria, hein? Lá na Cidade do Galo, tranquilão. E aí recebendo 100 milzinho nosso. Muito sofrido. Marcão, seu voto. Eu nunca imaginei que ia dizer isso na minha vida. Mas o Thales, cada palavra que ele do voto dele, eu vou concordar. Porque o Maranhão é isso mesmo. Então repensa que tá errado. Eu tô até assustado. E olha que eu já, no efeito alcoólico já passou, já deu um bom tempo. Mas é isso mesmo, cara. Maranhão é o nosso Aderlan, é o nosso Clóvis Bornai do Colatina. Ele vai ganhar o prêmio, é o concurso. O Beluso é também outro cidadão muito... O Beluso. Agora o Mateuzinho... Eu ainda acredito que ele vai sair alguma coisa positiva do futebol dele. Olha, agora vai. É o foguetinho molhado mesmo, cara. Impressionante. Eu vou votar no Mateuzinho. Muito fraco, muito fraco. Então ganhou o Maranhão. Vai ganhar aquele abraço que o Thales está devendo. Viu? Ou o Alisson. Diga-se de passagem, eu acho que vale mais Alisson. A pena. Ou Alisson, nos últimos programas com a sua ausência, nós te chamamos de peste negra do CT Lana Drummond. É só você dar um abraço que o sujeito vai embora da América. Então, o abraço ao Maranhão será dado por sua pessoa, viu? Dá uma dica pra ele de como ser volante. Com todo prazer. E você vai no Match Day amanhã, Alisson? Vou não. Você tá doido, hein? Não, acho que não teve Match Day pra falar ainda não, hein? Será que eles vão avisar amanhã que vai ter Match Day? Eles estão com vergonha, né, bicho? Fazer Match Day com um time ruim desse aí... Tá tenso. Ou tá com medo de algum louco chegar espanando a galera lá também, né? E vou ser sincero pra você. Se não tiver Match Day, vou cancelar minha onda verde. Ah, cara. Você sabe o que você devia fazer? Você devia fazer uns 4 ou 5 onda verde pra poder cancelar com tranquilidade. Entendeu? Toda vez que o time te fizer raiva, você cancela um. Então, eu tenho que fazer um por semana, então, bicho. Praticamente. Mas os motivos que você postou outro dia sobre motivos para cancelar onda verde são todos muito válidos. Concordo. Pessoal, considerações finais. O Alisson, próximo jogo, nós temos um jogo 9:30 da noite, terça-feira, contra o Londrina, terceiro do campeonato, podendo virar líder, se ganhar da gente. Considerações finais aí, falar sobre esse jogo. Horáriozinho fela da mãe, né? Pra começar. Concordo. Mas estaremos lá acreditando, e o problema é que quando a gente acredita, o trem fica feio, né? Esses dois jogos fora de casa aí, eu não estava com confiança nenhuma. E o time apresentou, primeiro em Campinas, um futebol razoável com um resultado muito bom. E ontem contra o Paraná, para mim, um futebol muito bom, perto do pegando um nível aí de Série B, né? Mas um futebol muito bom, com um resultado apenas bom. Poderia ter sido melhor, principalmente na questão do pênalti lá do Berola. Para esse jogo contra o Londrina, aí a gente já começa a ganhar confiança de ter um bom desempenho novamente, né? É, vindo de duas boas partidas aí, espera-se que o América consiga apresentar um futebol muito melhor do que vem apresentando Independência, até porque as últimas apresentações foram traumáticas, e consequentemente que consiga uma vitória. O que nos resta é ir apoiar, acreditar e mais uma vez nos colocar aí nessa função de levar o nosso apoio, independente do resultado que vai ter. Estou confiante, estaremos lá, vamos, acho que espero que o Viçosa seja escalado e consiga desencantar. Uma hora esse time vai ter que começar a fazer gol. Espero que o Neto Berola consiga entrar, já entre no intervalo, e entre bem, como tem entrado ultimamente, entendeu? Tô com o Marcão, consigo ser um pouco mais otimista agora. Felipe Conceição não é o treinador dos meus sonhos, longe disso. Acho que faz escolhas muito ruins, mas tem conseguido dar alguma cara para essa equipe. E se for para sair dessa aí com o Felipe Conceição, que seja. Vamos apoiar o cara. Isso aí. Felipe, suas considerações e impressões sobre o próximo jogo? Ah, bom, eu acho que o próximo jogo... realmente o horário é péssimo, né? Esses jogos 2:30 da manhã são bem, bem complicados de assistir. Mas... Aí é opção sua, Felipe. Aí é opção sua. Muito embora quando você dorme, nós já percebemos que é bom para a América. Então, um horário mais tarde é sempre bom. Mas quero ver, curiosidade, como a gente vai jogar em casa, né? Depois das partidas fora. Qual é a história? A gente se mostrou bem, mas pegamos times que se comportaram do jeito que a gente queria para a nossa postura de jogo atualmente. Eu acho que dificilmente o Londrina vai vir jogar aqui na Independência louco para atacar. Até acho que eles não vão ser tão defensivos quanto foram o Atlético Goianiense e o Oeste, mas para as pretensões deles, um empate na Independência não é mau negócio. Para as nossas, um empate na Independência é péssimo. Então, acredito que eles vão estar um pouco mais fechados e eu tenho curiosidade de saber como o nosso time vai render. Não, assim, eu acredito que vai ser um jogo mais difícil e provavelmente nós não vamos conseguir mostrar um futebol do nível que foi apresentado nos últimos jogos em decorrência disso, mas otimista a gente tem que estar, né? Até porque aparentemente as coisas estão melhorando, né? Isso aí. Thales, suas considerações, impressões sobre o próximo jogo? Uai, eu tô aí, vamos embora, vamos ganhar nessa porra desse Londrina, ferro nesse povo. Aí, ó, o otimismo. Ah. E o Londrina vem sem Dagoberto, né? Vem. Foi isso. Que não é uma Maria Caicai? Faz falta nenhuma. Marcão, suas considerações e suas impressões sobre o próximo jogo? Eu acho que eu já tenho opinião diferente do Deleucos. Eu acho que o Londrina é a oportunidade de ganhar um time que está em último lugar no campeonato. Por mais que tenha feito duas partidas boas ou com resultados bons fora de casa. O Londrina vai querer vir para cima e ganhar do time que é o Lanterna. Pode ser que não venha tão atirado como estava indo para o ataque, mas que ele vai vir para cima para o América e vai vir. E na minha opinião, isso é bom para o América, porque ele tem jogado melhor com times que partem para cima. Quando o América tem que partir para cima, tem que dominar mais o jogo, o América é o esquema Paulão, bicuda para frente, torcer para alguém pegar. Felipe Azevedo tem um lance de pura genialidade, que isso é um cara que parte para cima, é o único. Então, assim, eu acho que se o Londrina vier para cima, que eu acredito que venha, a chance do América ter um resultado de vitória é maior. E o pedido para a torcida, cara, isso eu me enquadro nisso, é apoiar o time, sermos mais pacientes, por mais que o time nos deixe bem puto em vários momentos. Mas no início do jogo, vamos apoiar. Aí se a gente vê que vai dar merda, já tá perdendo de um, dois, tudo bem, vamos vaiar e tal. Agora, tá 0-0, o time não tá tão legal, vamos apoiar do mesmo jeito. Porque corre o risco desse jogo a gente já sair da zona de rebaixamento, se eu não me engano. Porque o América tá 2 pontos do primeiro time que tá fora da zona. Então, se ganhar, apoiar. Tem grande chance de sair mesmo. Então é hora de apoiar. Eu acredito também que, eu até coloquei no grupão, o time tá mais confiante, a ansiedade diminuiu. E esse primeiro turno, se a gente sair do Z4, cara, o segundo turno é outra história. Aí a gente pode pensar em ser um pouco mais ambicioso. Terça-feira vamos estar lá, apesar. Pintou o capelão. Aquele abraço. Então é isso, pessoal. Temos um programa? Isso aí. Temos. Então tá bom, pessoal. Nos vemos na quarta-feira ou na quinta após o jogo. Ou quando a gente quiser também, né, Jair? Ou quando tudo conspirar para isso. Tá certo? Um abraço. Boa noite. Falou. Boa noite.